Uma boa tarde a todos, então. Que a paz de Jesus esteja com todos. Pela segunda vez venho a esta casa, sempre muito acolhido, muito bem acolhido, para falarmos do Evangelho de Jesus, com as explicações que os Espíritos Superiores nos deram, nos trazendo reflexões para que possa contribuir para a nossa evolução. Quando nós pensamos no mundo atual e vemos tantas dificuldades, tantas necessidades em tantas partes, dentro das famílias, dentro das instituições públicas, dentro das empresas, dos locais de trabalho, a gente observa que há um número muito grande de pessoas sempre reclamando, sempre lamentando do próximo. E nós, quando apreciamos a humanidade de modo geral, nós não conseguimos muitas vezes perceber que há algo além do que imperfeição no ser humano. Que há algo mais importante no ser humano do que os erros que diariamente todos nós praticamos. Às vezes a gente tem uma visão muito pessimista das pessoas que nós convivemos diariamente. E a gente pensa que dessa forma nós não estamos evoluindo, nós não estamos caminhando como a doutrina espírita nos ensina, de que estamos aqui para evoluir. E a gente pensa, quando essa mudança, né? Quando nós teremos uma humanidade melhor? Essa nossa apreciação, esse nosso julgamento, é decorrente da nossa dificuldade em entender como o processo evolutivo ele é lento, como demora para a gente alcançar mudanças significativas. Mas se a gente fizer um exercício de pensarmos, de lembrarmos como a humanidade foi desde o seu início até os nossos dias, nós vamos perceber que ela vem mudando gradualmente, lentamente, dentro de um processo que é contínuo. É que nós, na nossa vida tão curta, a gente não consegue realmente avaliar todo esse processo sem parar para refletir. Por isso que essas pausas que nós devemos fazer de estudo, de meditação, elas são muito importantes, porque elas nos ajudam a alimentar a nossa esperança, a nossa confiança no mundo. E isso nos dá uma força de viver muito grande. E muitas vezes, quando nós apreciamos não apenas o outro, mas também a nós também caímos nesse erro de nos considerarmos muito imperfeitos, muito cheios de vícios. E essa reflexão, ela também é importante ser feita. É importante nos avaliarmos e nos reconhecermos como criaturas que ainda precisamos aprender muito para um dia sermos aquilo que nos ensinaram os Espíritos Superiores, também um Espírito Superior. Um Espírito isento de vícios, isento de imperfeições, um Espírito dotado só de virtudes, de qualidades amorosas que agregam, que fortalecem, que harmonizam e que traz paz e felicidade. E nós pensamos que às vezes essa realização não é para nós. Nós achamos que nós estamos aqui, somos criaturas muito imperfeitas e somos criaturas que por causa dessas imperfeições não temos muito, não temos muita condição ainda de realizar o bem. E há numerosas pessoas que usam essa argumentação, esse raciocínio, para se isentar da colaboração no bem. Há inúmeras pessoas que se dizem tão imperfeitas, tão cheias de defeitos, que elas não teriam ainda como se tornar melhor para auxiliar o próximo. Porque quando a gente lembra dos grandes exemplos que nós temos na humanidade, de pessoas que se dedicaram ao próximo, nós pensamos assim, puxa, mas essas pessoas têm qualidades que eu não tenho ainda, nem a milésima parte dessas qualidades. Como eu poderia fazer algo em favor do próximo? Isso também é uma reflexão que nós fazemos e que ela é, de certa forma, um desculpismo. É uma forma de a gente se isentar de uma série de responsabilidades que a vida nos impõe. Esse raciocínio de que nós somos imperfeitos e que por isso nós erramos e que por isso não temos muito o que fazer com os nossos erros também é um raciocínio de fuga, de escape. Porque quando eu digo, ah, eu não consigo fazer melhor, eu sou assim mesmo e me conformo com isso, eu estou de certa forma justificando os meus erros e me acomodando nessa vivência. Eu acabo me acomodando em cometer erros, em fazer isso ou aquilo, e aí o que, que eu vou fazendo? Eu vou simplesmente dando continuidade à vida sem nenhum esforço para a melhoria. Então, quando nós refletirmos dessa forma, que nós somos imperfeitos e que por isso não podemos fazer o bem, por isso não podemos nos melhorar, é um raciocínio que lhe revela um pouco desse desculpismo, desse escapismo que nós temos como tendência para nos acomodar. Porque é da nossa natureza o que? A gente buscar a acomodação, aquilo que gere menor esforço para nós. E aí o que nós fazemos? Nós vamos deixando de realizar aquilo para o que viemos neste mundo. Quando a gente pensa no sentido da vida, não é para a gente ter coisas materiais, não é para a gente reproduzir os padrões sociais que a gente viu, casar, ter filhos e ter netos e continuar vivendo, ter um emprego, pagar contas. Nós não viemos neste mundo para estes fins. Tudo isso faz parte do quê? Das condições necessárias, que a gente deve realmente tentar fazer da melhor forma, mas tudo isso é parte das condições necessárias para que nós realizemos a nossa principal missão neste mundo, que é o nosso aprimoramento espiritual. Cada um de nós reencarnou não para pagar erros do passado, simplesmente. Nós não viemos aqui para quitar uma dívida de vidas passadas, para quitar as nossas dívidas com Deus. Nós estamos aqui para, a partir do momento que passamos pelas lutas, pelos sofrimentos, pelas dificuldades, aprender novas atitudes, aprender novos valores, aprender a ser de maneira diferente, para daí evoluirmos. Aquilo que significa resgatar o nosso passado de erros é, na realidade, o quê? É nós nos reformularmos. Não há, perante as leis divinas, pagamento de dívida como punição. Nós não passamos pela dor, pelo sofrimento, pelas lutas, como uma forma de castigo. Ah, você machucou o seu próximo, então você vai ser ferido para sentir na pele o que é a dor que você causa no outro. A lógica da lei divina não é essa, como às vezes nós temos aqui na sociedade. Queremos que os outros paguem com o sofrimento pelos erros que eles cometeram. A lógica da lei divina é que nos recuperemos. E ela permite que nós soframos os efeitos daquilo que nós fazemos para o próximo, para que nós possamos aprender da forma mais didática possível. Mas não é só sofrer por sofrer. Tanto é que há pessoas que sofrem por um longo tempo na sua encarnação e há espíritos que vêm sofrendo em muitas encarnações. Por quê? Não é porque eles criaram uma dor que levou tantos séculos, que ele criou dor durante tantos séculos, por 5 séculos, por exemplo, e por 5 séculos ele vai ter que passar por dor e sofrimento. Mas enquanto ele não aprender e não mudar o seu sentimento, a sua forma de ver a vida, a sua forma de se conduzir perante o mundo, ele não se liberta. Por isso que há espíritos que muitas vezes cometem falhas sérias na sua evolução, experimentam a dor, mas eles entendem rapidamente e se dispõem à renovação, se dispõem à mudança do que eles sentem, do que eles pensam. Então, o que, que eles fazem? Eles abreviam as suas provas. Então, isso nos mostra que o sofrimento, as lutas da vida, está sempre condicionado ao nosso maior empenho na superação dos mesmos, a nossa maior dedicação na melhoria de nós mesmos, nosso melhor empenho naquilo que nós temos que realizar, que é essa obra de renovação. Por isso que, quando refletimos na vida, nós, quando constatamos que estamos usando essa argumentação, né, de que somos imperfeitos e que por isso mesmo erramos e que por isso mesmo não estamos habilitados a contribuirmos nas obras do bem, quando nós usamos esse argumento, nós estamos fazendo o quê? Estamos prorrogando os nossos períodos de provação aqui no mundo. Estamos estendendo o tempo de necessidade que nós vamos ter de conviver com a dor e com o sofrimento. Se nós não nos revestirmos de uma disposição firme, um desejo férreo e sincero do bem e trabalhar por esse bem, nós nunca superaremos as nossas dores, nós nunca conseguiremos nos libertar do sofrimento. Esse sofrimento que é o que vem moldando a evolução do espírito nas suas inumeráveis reencarnações aqui neste planeta, ele é resultado dessa pouca aplicação que muitas vezes nós temos durante a vida terrena. Nós nos abstraímos tanto com as rotinas do mundo, tanto com os compromissos da sociedade que estamos atualmente fazendo parte, nós estamos muitas vezes tão empenhados na defensiva de supostos direitos, e o que, que nós mais fazemos nesse processo todo? Só estamos acentuando cada vez mais os nossos compromissos e vamos adiando os momentos de libertação, os momentos de superação das nossas provas e das nossas expiações. Por isso que quando nós refletirmos na vida, nós não podemos pensar que para fazer o bem nós teremos que estar já como espíritos redimidos, espíritos libertos de todo mal, espíritos libertos de toda imperfeição. Por isso, quando a gente pensar em como acelerar esse processo da nossa evolução, não podemos usar esse escapismo das imperfeições que nós temos como justificativa daquilo que impede a nossa evolução e o nosso progresso espiritual. Porque enquanto estivermos nesse mecanismo de defesa, nós estaremos simplesmente prorrogando as nossas experiências de lutas, de sofrimentos e de dores. Na realidade, as provas que nós viemos enfrentar aqui, elas são grandes lições. E apesar de sermos imperfeitos, nós temos que procurar nos dedicar ao máximo ao bem. Quando a gente pensa no bem, a gente pensa no bem sempre como a caridade que doa coisas para aqueles que necessitam mais do que nós. E ela é extremamente necessária e meritória também. Mas há outros aspectos da caridade que muitas vezes nós esquecemos e que ele pode ser praticado diariamente. E que seriam formas de libertação que nós encontraríamos de muito sofrimento e de muitas lutas que nós temos aqui. Por isso que quando nós pensamos na realização do bem, nós temos que considerar que é missão nossa, sim, aqui na Terra, na presente existência, trabalharmos pelo bem. Não pensarmos que isso é tarefa apenas de missionários. Quando a gente pensa na vida daquelas pessoas que se dedicaram e se doaram à humanidade, trazendo obras de assistência e de esclarecimento espiritual para o homem, que foram modelos vivos de virtudes, nós pensamos, aquilo que eles fizeram não dá para ser realizado por um indivíduo comum. E aí nós pensamos, como essas pessoas chegaram a isso? Como uma figura, como Madre Teresa ou Chico, se tornaram as pessoas que eles foram, que nós conhecemos nestas últimas existências que eles tiveram? Como eles se tornaram aquilo? Será que a Madre Teresa sempre foi devotada aos doentes, desde o início que Deus criou esse espírito? Será que o Chico era aquele exemplo de amor, desde o início, quando Deus o criou? Não. Nós sabemos que Deus criou todos os seus filhos iguais, criaturas simples e ignorantes. E que todos eles passam por um período em que eles são categorizados como espíritos imperfeitos. São espíritos que ainda estão cheios de necessidades de aprendizado. Será que eles subitamente se tornaram essas pessoas que nós conhecemos? Não. Foi um processo crescente, um processo gradativo em que eles foram se dedicando ao bem gradualmente ao longo da sua existência como espíritos. Eles foram evoluindo na própria prática do bem. Se nós voltássemos há muitos séculos atrás e conhecêssemos essas duas figuras, e há muitas outras que nós poderíamos relacionar, mas vamos ficar com esses dois exemplos. Se voltássemos atrás e víssemos eles alguns milhares de anos, será que nós identificaríamos esses mesmos que nós conhecemos dessa atual existência? Não. Nós veríamos talvez pessoas simples, porém já desejosas do bem. E apesar de imperfeitos, eles estavam se tornando criaturas úteis nos meios em que eles viveram. Eles eram criaturas que se dedicaram de alguma forma, apesar de serem ainda imperfeitos, a auxiliar aqueles que estavam na sua caminhada ali em conjunto. Eles foram criaturas que se dedicaram de alguma forma na vivência diária a melhorar o seu relacionamento com o próximo. Eles fizeram exatamente aquilo que nós podemos hoje fazer, continuar fazendo ou começar a fazer, que é criar em nós essa disposição de, apesar de serem imperfeitos, apesar de ainda termos muitos vícios, apesar de ainda sermos espíritos inferiores, mas termos a boa disposição para o bem, termos a vontade de trabalhar para o progresso coletivo. Quando nós pensamos nessas figuras notáveis que a humanidade teve e tem, de criaturas que representam uma diferença muito grande na sociedade, no meio onde eles viveram, nós vamos ver que eles sozinhos não fazem nada também. Sozinhos eles não conseguem realizar as obras que eles necessitam. Eles têm a cooperação de inúmeras criaturas que se deixam contagiar pela mensagem que eles vivem e que passam, apesar de imperfeitos, a seguir esses conselhos e essas recomendações. Eles passam a demonstrar na sua vivência comum ações de boa vontade, ações de desinteresse, ações de reconciliação, ações de perdão. Eles passam a exercitar essas qualidades, apesar de terem inúmeros defeitos. É por isso, se nós quisermos realmente dar uma direção à nossa condição espiritual como encarnados aqui, se nós quisermos realmente aproveitar a existência para evoluir e não apenas para seguir rotinas diárias, cumprir compromissos, atender deveres, nós devemos programar para a nossa vida como meta atuarmos no bem, aonde estivermos, como estivermos, independente dos erros já praticados, mas criar uma disposição de fazer algo para o bem a partir, então, dessa nova resolução, a partir dessa nova determinação que nós estabelecemos para a nossa vida. E fugirmos desse mecanismo de escapismo, de dizer, eu sou espírito imperfeito, eu sou espírito inferior mesmo, e é por isso que eu erro e eu não consigo ser melhor. Eu nasci assim e vou ser sempre assim. E não vou conseguir mudar nada em mim. Quando nós falamos isso, nós estamos negando o próprio objetivo da nossa existência aqui como seres encarnados. Nós estamos negando a oportunidade a nós mesmos de cumprirmos uma determinação divina sobre o nosso destino. Porque quando nós reencarnamos, quando nós viemos para cá e assumimos esse corpo que veio pequenininho, frágil, e vem se desenvolvendo e se tornou o indivíduo que nós somos atualmente, que, de certa forma, nós nos identificamos tanto com esse corpo e pensamos até que nós somos a própria matéria, tudo isso faz parte de uma grande determinação para a nossa evolução. Essa oportunidade chamada reencarnação, essa oportunidade de estarmos aqui convivendo hoje no mundo material, é uma grande oportunidade que nós temos de crescimento espiritual, de elevação da nossa condição espiritual, de melhoria, de libertação de sofrimento e de alcançarmos uma proximidade maior com o bem e com essa harmonia que rege o universo. Por isso que quando nós nos negamos esse processo de aprendizado na vida terrena, nós estamos tirando de nós essa grande oportunidade. Estamos, de uma certa forma, contrariando uma determinação divina que nos possibilitou e nos permitiu estarmos aqui. Por isso que devemos fugir desse escapismo, de sempre justificar os nossos erros pela nossa imperfeição. Podemos ser, sim, ainda seres muito imperfeitos, mas já estamos em condições de realizar o bem. Se estamos hoje ouvindo e entendendo essa ideia, é porque nós temos a capacidade, temos o potencial de fazer algo para o bem. E é muito simples isso. É muito simples trabalhar no bem. É que ele custa muito. porque custa muitas vezes a nossa vaidade, o nosso orgulho, mas é simples. É a gente passar a ter uma compreensão maior da vida. É a gente passar a pensar que o outro que nos fere, que o outro que nos agride, ele não é o nosso inimigo. Ele é o nosso irmão que está temporariamente perturbado. Só de alcançar essa compreensão já é um ato de bondade. Já é um ato de amor que nós somos capazes de praticar. Quando eu vou e revido simplesmente a agressão, eu estou sendo ainda espírito imperfeito que se deixa conduzir pela sua imperfeição. Quando o outro me agride, mas eu detenho meu ímpeto de revolta, de vingança, controlo as minhas emoções e não fico pensando no mal dele, não fico desejando o mal dele, eu já estou praticando o bem. É ainda difícil no começo, porque quando nós estamos condicionados sempre a responder com ódio, cada agressão, cada ofensa, cada ato que alguém pratica contra nós estamos totalmente ali condicionados por essas emoções. Mas à medida que nós refletimos, por exemplo, para iniciar o processo de mudança, sobre a necessidade de mudarmos isso em nós, e quando nós vamos procurando exercitar então isso, de paciência, de compreensão, quando alguém nos fere, nós estamos já exercendo esse bem. Com um sacrifício, porque muitas vezes o que nos faz agir de uma maneira de revidar uma agressão é o nosso orgulho ferido. É aquela noção que nós temos de que nós somos superiores aos outros e que eles não poderiam jamais nos ferir. Então, quando nós começamos a refletir, né, dessa necessidade, nós já estamos nos predispondo a mudar isso em nós. E quando nós contemos esse ímpeto dentro de nós, nós já estamos trabalhando para o bem. E nós podemos exercitar isso, então, em muitas outras situações da vida. Quando a gente procura, por exemplo, reorganizar a vida e incluir algo em favor do semelhante que envolve alguma renúncia de algo em nós em favor do bem comum. A gente consegue, às vezes, fazer isso com uma certa facilidade, varia de pessoa para pessoa, mas a gente consegue fazer mais ou menos dentro de casa isso, não é? Ignorar certas situações a bem do núcleo familiar. Agora, seria importante que nós estendêssemos essa qualidade para os outros meios que nós convivemos. Por exemplo, às vezes a gente dentro de casa, a gente não estende muito um assunto indevido, um assunto melindroso, não fala mal de ninguém, porque a gente não quer ainda tumultuar mais uma circunstância. Mas às vezes no ambiente de trabalho, o que a gente faz? Às vezes a gente corre solto ali comentários que são muito desintegradores e que tiram das pessoas muitas vezes ali o espírito de equipe, de cooperação. E nós nem percebemos e exercemos livremente essa capacidade de falar para, muitas vezes, destruir e desestabilizar aquele ambiente que nós convivemos. Quando, na verdade, nós deveríamos fazer neste momento a caridade do silêncio. A gente pode até considerar que aquela pessoa que é o motivo das conversações está totalmente errada e está totalmente inadequada naquele momento, mas nós podemos ainda assim exercitar como caridade esse silêncio que acaba muitas vezes deixando passar aquele período tumultuoso e dissipar aversões, contrariedades que as pessoas criam dentro dos seus ambientes e que desestabilizam as relações. Então nós podemos também, até no exercício do silêncio, contribuirmos. Então, apesar de sermos imperfeitos, nós temos inúmeras oportunidades na vida de realizarmos o bem. E é nessa prática, é nesse exercício, é nessa luta diária que a gente vai gradualmente se transformando. É de um esforço consciente que vem a nossa evolução espiritual. Não acontecerá nada mágico que nos tornará criaturas plenamente felizes. Não acontecerá nada mágico na nossa existência eterna que nos tornará criaturas plenas de felicidade. Tudo virá do nosso esforço e da nossa dedicação no bem. tudo virá ter, apesar de sermos imperfeitos, sermos criaturas devotadas ao bem em todos os momentos, exercitando essas qualidades que nós sabemos que são qualidades difíceis de serem adquiridas, mas que só são adquiridas quando nós nos empenhamos e as buscamos realmente. É dessa forma que nós estaremos evoluindo, é dessa forma que cresceremos espiritualmente. E não esperarmos tanto que o mundo se transforme para que a gente possa efetivamente se renovar e se transformar também. Quando a gente vai buscar reflexão sobre as passagens do Evangelho, quando nós vemos a vinda de Jesus ao mundo, nós podemos dizer, não havia ninguém naquele momento ali histórico capaz de compreendê-lo plenamente. Nenhum dos seguidores de Jesus, nenhum mesmo, estava integralmente capaz de entendê-lo. Por isso que Jesus tem passagens do Evangelho que revela momentos em que ele como que lamenta a incapacidade das pessoas de entendê-lo naquele tempo. Porque as pessoas eram imperfeitas no tempo de Jesus. E quando a gente vai ver a história de todos os discípulos diretos de Jesus, nós vamos ver que eles também eram imperfeitos. Eles também traziam ali certos problemas, certas dificuldades. Mas Jesus, mesmo assim, não os abandonou e não só procurou criaturas sublimadas, livres de qualquer imperfeição. Ele trabalhou com aquilo que estava disponível naquele momento para levar a sua mensagem. Porque ele entendia que é do trabalho, é do esforço do indivíduo que vem a sua elevação espiritual. É da sua dedicação no bem que vem a superação das imperfeições. Por isso que em tantos momentos ele fala de maneira direta para as pessoas que ele beneficiou que haviam coisas que elas precisavam fazer. Quando ele curava alguém, o que ele dizia? Vá e não erres mais. Ao mesmo tempo que ele restabelecia a saúde de alguém, ele instruía e dizia, olha, há algo que para conservar a sua saúde vai depender só de você. Ele disse também, busca e acharás. O busca tem que partir primeiro da gente. Essa disposição de ir e encontrar algo, de se mover em direção àquilo que nós queremos. E o bem é assim. Se nós queremos o bem presente em nossa vida, nós temos que caminhar em direção a ele. E caminhar em direção a ele significa exercitá-lo na nossa vida diária. Ninguém precisa abandonar, por exemplo, toda a sua vida, todos os seus compromissos, a sua família, e se tornar um missionário para encontrar a elevação espiritual. Nós podemos muito bem realizar isso na nossa própria jornada aqui, com as pessoas que nós convivemos. É só nos doarmos um pouco mais. É só oferecer um pouco mais de entendimento, de compreensão, de auxílio, de espírito de serviço em favor da coletividade que fazemos parte. É dessa forma que nós estaremos sendo ainda imperfeitos, mas criaturas úteis e criaturas que estarão trabalhando pela sua própria evolução, para que um dia se tornem perfeitos. Para que possamos fechar esses comentários desta tarde, lembrando da figura de Pedro. Pedro teve muitos méritos, mas ele era uma criatura ainda com uma índole para agressividade. Tanto é que no momento em que Jesus vai ser preso no horto, ele saca a sua espada e fere um dos soldados que vinha prender Jesus. Jesus dá advertência para ele, né? De que quem vivesse pela espada pereceria. Quem cultivasse a violência seria alvo da violência também. E é interessante que Jesus, depois da sua morte, quando ele volta espiritualmente e se apresenta aos discípulos, é para Pedro que ele vai dizer, Pedro, tu me amas? E Pedro responde para ele, né? Sim, mestre, eu amo mais do que tudo. E novamente Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro novamente responde, sim, mestre, o senhor sabe que eu o amo. E pela terceira vez, Pedro é questionado por Jesus. Pedro, tu me amas? E novamente Pedro responde, mas já com o coração muito apertado, porque ele não estava entendendo por que Jesus perguntava 3 vezes para ele aquilo. E ele fala: Senhor, eu amo mais do que tudo, mais do que minha própria vida. E aí Jesus então disse para ele, em cada uma das vezes que ele perguntou: então, apascenta as minhas ovelhas. Apascenta é acalma o meu rebanho, acalma aquelas pessoas que vão dar continuidade à minha obra no mundo. Olha que interessante. Jesus pede para aquele que tinha ainda o ímpeto da agressão, aquele que ainda tinha, acreditava que a força era uma forma de resolver os problemas, ele vai pedir para que ele exerça o papel de ser o pacificador, daquele que harmoniza, daquele que une, daquele que estabelece a paz entre as pessoas. E mais tarde, Pedro vai ter um papel importante entre discórdias que começou a nascer entre 2 grandes seguidores de Jesus, Paulo e Tiago. Ele vai ser ali a voz da maturidade e da reflexão que vai ajudar a aproximar essas duas correntes fortes que existiam, que poderiam, naquele início do cristianismo, fragmentar e separar os seguidores de Jesus. Então é muito interessante que ele, apesar de ainda ser um espírito com as suas imperfeições, ele ainda assim continuou a sua luta e continuou a sua tarefa. Ele ainda assim insiste no seu trabalho e na sua devoção àquela causa que ele reconheceu como tão importante. Se qualquer um dos seguidores de Jesus, que venha ao longo dos séculos mantendo viva a mensagem do Mestre, se eles usassem como reflexão essa ideia de que são imperfeitos e que por isso não poderiam fazer o bem, que por isso não poderiam estar falando em nome do Evangelho, de que por isso não poderiam mudar nada neles mesmos, nós não teríamos nada dessa mensagem que é tão alentadora, que é tão motivadora e que é tão impulsionadora da nossa vida e da nossa evolução. Por isso que, se desejarmos o bem, se nós desejarmos o triunfo do bem na Terra, devemos dar a nossa contribuição diária através das nossas ações, sempre pautadas no bem. E dessa forma nós estaremos contribuindo, estaremos dando sustentação para que esse processo de renovação do mundo ocorra. É só quando nós dermos ali a nossa contribuição para o bem é que nós estaremos realmente contribuindo nessa obra de renovação do mundo. E nós podemos dar essa contribuição através das nossas ações, das nossas palavras e dos nossos pensamentos. Que essas reflexões da tarde possam nos ser úteis, possam nos ajudar nessa grande tarefa que nós temos aqui no mundo de trabalhar e servir, porque será a única forma que nós temos hoje para o nosso progresso. É a única forma eficiente e segura que nos trará a paz já desde esta vida. Muito obrigado a todos.